Paulo, Rio 649647. Tá pronto a cópia, 69647? Tô pronto a cópia, senhor. Só um minutinho, o Gol 60499 está autorizado agora para o estacionar e chame táxi. Na escuta? Está autorizado agora para o estacionar e chame táxi. Autorizado para o táxi, 9647, Guarulhos, autorizado 320, nível na Perusque 58. Decola a curva direita, saída é agora e transição Gonza. Aciona 5110, um controle de 9 nesse mal 35. Entendeu, Guarulhos 320, uniforme USC 58, curva direita na gole, transição Gonza, 5150, um transponda. Confirme o controle. O transponder é 5110 e o controle 19.35. 19.35, muito obrigado, eu chamarei para acionar. Sim. Liga até a parte 3, 4908. Ponto de espera da 10, no ponto de espera chama a torre 18, decimal 3. Esse táxi, ponto de espera 10, 23, ponto pronto, 1604. Salvador, Guardião 02. Eu sei, Guardião 02. Recolou de buraquinho? Tá em patrulhamento na região do lado de frente. Na sua escuta. Oi, Salvador, boa noite. O meu nome é 04. Posso voltar no 0 pronto. 04 livre, ingresso de decolagem pistão no 0, no 50 graus ou no 09. Livre ali, decolada 10. Ou bom nome é 04. Guardião 02 confirmando o setor. Tá em buraquinho, paciente da decolagem, não interferirá no eixo. Gente, chame para regresso quando para pouso em Salvador. Semana para regresso. 02. Rotan 3305, posição 0 mil, pegue rastreamento. Pushback acionamento autorizado, chame para um táxi. Camarada, 3305. IMEX Oscar para Guarulhos, aguarde cópia da autorização, o nível 400. Confirme estacionamento, pista para decolagem. Gente, confirme a pista para decolagem. Prevista da EL Transição Dinâmica, IMEX Ray Oscar. EL Transição Dinâmica. Vai iniciar o volume 04. 50 graus ou no 0 máximo. Bom, no 604, decolada 27, controle 1 no 9, decimal 35, bom voo, boa noite. Boa noite. Prossiga. Que é a autorização, Marcel. Nível 350, formação é Bravo. 350, Marcel, aguarda. Salvador, tem condições de aproximar um pouco mais do eixo de decolagem? Positivo, sem tráfego no momento. Valeu, grato. Oi, Oscar, cópia. Taxi Center 3305. Tá com 35, 35. Alterna Natal com 3 horas de autonomia. 3 horas e 40. 3305 da TAM, táxi autorizado via táxi Juliette Alfa. No ponto de espera do táxi Bravo vai chamar a torre em 1-1-2-3-1-3. Juliette Alfa, a Bravo 1023, ela é escuta 3305. Papatango Lima X-Ray Oscar, cópia. Aqui o Lima X-Ray Oscar autorizado para Guarulhos, nível 400 via Upper Whisky 50. Decola da pista 10 com curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle em 1-1-9-35, transponder 5042. Afirmativo, pronto para acionamento? Livre acionamento, vai chamar para o táxi na frequência 1830 da torre. Pombo. 1-1-8-30, frequência da torre. Tá 3178, cópia. 3178, cópia, prefeito, chato. Autorizado para Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição na Caju. Controle em 1-1-9-35, transponda 5-1-1-3. Tá 3178, Maceió 350, Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, Puca na Caju, 1935. 5-1-1-3. Afirmo, confirmo o portão? Tá no 7. No 7, seguinte, vai chamar para o puxa acionamento em 18.3. Puxa acionamento em 18.3, obrigado, até daqui a pouco. Decola, na 10.3305. Terminal, guardião, está no seu através norte. Se autorizado, vai prosseguir por sobre a paralela. Chivo, tá livre prosseguir o setor da paralela. Ok, aqui a coisa tá feia, viu? Essa retenção que os senhores devem estar vendo aí da torre aí do, de veículo, é porque tá. Não tem trânsito, tá bloqueado, a cidade tá isolada aí lá de cima. Ok, sim, obrigado pela informação, Guardião 02. Ok, 02. Solo 9647 voltando, por gentileza, pode confirmar o altímetro? 1015, obrigado. Oscar, Salvador, temos uma mudança na sua autorização, tá pronto, cópia? devido ao horário do Notam, o senhor deve seguir via Upper Whisky 58 para Guarulhos. Então é Upper Whisky 58 e modifica a subida para Gola e transição Gonza, com a primeira curva direita após da pista no zero. Cotejamento correto, chame para o cruzamento 1735, Lima XUF. Decolou aos 34, controle 1935, Mongol. Obrigado. Bruno 074, cópia. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, via para o Whisky 58. Decola da pista no zero, curva à direita, seda Gole, transição Gonza. Controle em 119.35, transponda 5106. RR 360, Guarulhos, conforme a matrícula de voa, para o Whisky 58. Decolando a pista no zero, curva à direita, Gole, Gonza, saída. 1935, controle 5106 no transponder, gol 1974. Afirmativo, 360 aprovou para Guarulhos, no portão 1 já pronto, pushback? Estamos prontos, senhor. Sente livre, chama para o táxi. Chamada para o táxi, gol 1974. O 9647 está pronto para o pushback acionar. Autorizado para o táxi, vai chamar em 1830. E o 9647. Para o táxi 1830. Estou ainda na escuta do guardião. Afirmativo, guardião, prossiga. Ultrapassou o Sindra, devo passar para o controle? Vai se afastar mais do que 5 milhas, além de Sindra? Afirmativo, vamos ver se a gente dá para chegar até o centro da cidade aqui para dar uma olhadinha lá. Ok, sente, então vai chamar agora controle em 1935, guardião 02. 1935, só para informação, a paralela está livre, então. Sente, obrigado. Nos dois sentidos. Gente, obrigado pela informação. Max Gol 1074, tempo 42 a bordo, 4 horas de autonomia, autorizando o Galeão. Tigo 1074, tá livre ingresso. Tá livre via Índia e Alfa, chama para ingresso, pista no zero. Índia e Alfa, chamada para ingresso, voo 1074. TAM 3178 no 7, pronto por pushback acionamento? 3178 no portão 7, autorizado, chama para o táxi. Chama no táxi, 3178. Oi? Novamente autorização para o pushback acionar. Livre cruzamento da 17, prossegue via Quebec Mike Lima, Champagne Grass, parte principal. R 9647 voltando, tá pronto para o pushback acionar novamente, ó. Ok, então, tá livre iniciar, chame para o táxi. Obrigado. Próximo ao ponto de espera da 10, 1074. 1074, sente ingresso ali em decola, aumento de 170 graus com 08 nós, ajuste 10, 14. É, que livre alinhar e decolar, o gol 1074. Decolou agora as 4h30, chama controle em 19h35 ao voo. Obrigado, Anderson. Quatro para prosseguir devido ao push no portão 7. Afirmativo.